Deus me levas ao caminho das ervas, prechecas, bonecas, mar de perereca. Porção de sonho de noiva, galego, tequila, alecrim na blunt, nesse calorzão de 30, acende a gun. Não acende a cripta, dá um tapa na macaca, mas não na macaca, pepita. Eita, brisa lombriosa, chazinho que me acalma. Tá com a erva de hoje em dia, na erva da Jamaica. Ó, oh, a lombra, ó, oh, a lombra. Que lombra é essa, porra, vida de maconheiro? Ó, oh, a lombra, ó, oh, a lombra. Viajei na batatinha, não viajei, foi no do preto. Rume porca, acaba o show, me despeço e vou pra van. Saindo do estacionamento, na parede vi meus fãs, até meu contratante, levando o baculejo. Rap gangsta em festa gospel, acaba desse jeito. Nas curvas de Maceió, na saída do show, gambete ou minha lombra, e minha brisa roubou. Duas vezes estrutural, show quase cancelada. Desculpa, foi a maconha que fumamos lá no pau. Mais uma lombra quebrada, às vezes ser lombreiro é foda. Corta a onda da maconha, é tirar o tesão da foda. Mais uma lombra quebrada, puta que pariu. Vai tirar a lombra da desgraça, seus Playmobil. Ó, a lombra, ó, a lombra. Que lombra é essa, porra, vida de maconheiro? Ó, a lombra, ó, a lombra. Pechecas, bonecas, mar de perere. Ó, a lombra, ó, a lombra. Que lombra é essa, porra, vida de maconheiro? Ó, a lombra, ó, a lombra. Pechecas, bonecas, mar de perere. Mar de perere. Boneca sobre a mesa, na house birinate, escama pras princesas, sabor de chocolate, narguilé, pé de arrego. Bem-vindo ao Paradise Rap. Meu jardim botânico é de brown, eu cultivo as carnívoras florestal. Então vem pro meu quintal, freva tipo pendal, sobrenatural, vida de marginal. Não tente roubar minha brisa, lombrado altas horas, à noite é uma criança. Insônia que é moda, fumaça nunca falta. Puxa, prende, passa os quatro cantos da city. A lombra persiste, viajando à luz da lua. Mar de alecrim, traz pra mim papola, um bom do verdinho. Vida de maconheiro, só quem sabe entende, no calor ou no frio. O brau já tá no pente, meu bonde tá chapado. Altos baseado, as donas aqui do lado, viajando na fumaça. A onda nunca acaba, já deixa outro bolado. Meu bonde tá sem freio e nós quer ficar alombrado. Ó, a lombra, ó, a lombra. Que lombra é essa, porra, vida de maconheiro? Ó, a lombra, ó, a lombra. Pechecas, bonecas, mar de perere. Ó, a lombra, ó, a lombra. Que lombra é essa, porra, vida de maconheiro? Ó, a lombra, ó, a lombra. Pechecas, bonecas, mar de perere. Madruga, lombra, gatilho, bomba, black, siroc, verde do pé na mente, sonda, fumaça ativa, drink, gelo e pó, bandida, pista, incentiva, fiel, fazer viagem dessa vida, moeda, soma, adida, celulosa, acompanha, quente, sua e do sangue, traz a marola, real ou dólar? Euro ou desespero, lombrado meme, a shake de joelho, cofre nos dedos. De Lost Lombra, com samba, espanta com a caatinga da maconha, luxo a onda. Mas não há que a onda tomba, barquinho de papel, titio, não corta a lombra, vai que espanta. Então gela, pisa na ponta, na porta do meu show, Baku. Moleque lombra no interior de Goiás, G.O. em quadro manchado, Aracaju. Levanta a camisa caçando um palhaço tatuado, lixa caquinho de teia jogando álcool. Essa é a lombra do quartel, defensor da pátria. Minha lombra é ver meu show de rap com a casa lotada, batendo palmas. Esse defensor do crime que não é aceito na mídia, porque narra o que vive. Porque os ninja calibra as 30, tira a lombriza da barca com os furos no para-brisa. Quer tirar minha lombra, mas lombreiro é pura brisa. Ó, a lombra, ó, a lombra.